Narcisa aprontou comigo. Foi só pensando em me derrotar. Mas ela agora já pegou castigo. Viver sofrendo de bar em bar. Essa é a Narcisa, a mulher que não tem coração. Me iludiu pra roubar o meu dinheiro, só pra depois ela me deixar na mão. Essa é a Narcisa, a mulher que não tem coração. Me iludiu pra roubar o meu dinheiro, só pra depois ela me deixar na mão. Hoje eu vivo aqui tranquilo, tenho carro, tenho tudo e até mulher. E ela vive só sofrendo, perambulando nas portas dos cabarés. Essa é a Narcisa, a mulher que não tem coração. Me iludiu pra roubar o meu dinheiro, só pra depois ela me deixar na mão. Essa é a Narcisa, a mulher que não tem coração. Me iludiu pra roubar o meu dinheiro, só pra depois ela me deixar na mão. Ah, mas ela não é a Lady Anne que eu tive que aceitar. Ah, o que a Narcisa fez, pensa que eu vou perdoar. Ah, mas ela não é a Lady Anne que eu tive que aceitar. Obrigado a todos que estão tocando meu CD Ney Nascimento, o Príncipe do Brega.